Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz radiofônico que está no ar há 14 anos consecutivos, levando sempre a música que tocava no rádio da vovó. Mas vamos nós com Sica, porque a pedido é música. Nós vamos atender o e-mail da nossa tia ouvinte que reside em Pirassununga. Aliás, Pirassununga também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ela, a dona Amélia do Amaral Silveira, pela vez primeira conosco. E ela nos envia um simpático e-mail elogiando a nossa audição e os nossos agradecimentos à dona Amélia do Amaral Silveira, de Pirassununga, que quer ouvir com Carlos Nobre, do saudoso Adelino Moreira, Ciclone. Conjunto vocal, quinteto vocal, quatro ases e um coringa também conosco, mais uma vez. Desta feita, esse conjunto canta do Pedro Caetano, É com esse que eu vou. Tudo isto para a nossa gentil ouvinte, a pirassununguense, dona Amélia do Amaral, que ainda quer ouvir. Do saudoso Lupicínio Rodrigues, que nasceu no Rio Grande do Sul, com o ditador de sucessos, o cantor Del, Nervos de Aço. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho quantos desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e amargurado assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor te vem procurar. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer sou eu que cansei de mentir, de fingir enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Amargurado, assisti o orgulho matar

Cê sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, e a você, tudo de bom, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, gente ouvinte, se você quiser participar desta pedida, mande uma cartinha para nós e coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega! Vamos nós com a música nesta manhã de domingo. Nós vamos atender agora ele que também reside na Supercap, a nossa querida e acolhedora Pauliceia Desvairada. É ele, o senhor Haroldo Soberano, em sintonia com a Rádio USP de São Paulo. E ele gostaria de ouvir da acordeonista e cantora Bidu Reis, dela, portanto, Fiz a Cama na Varanda, gravação antológica do Nilo Amaro com seus cantores de ébano. Para ele, o paulistano, senhor Haroldo Soberano, que reside em São Paulo, no bairro Alto de Pinheiros. Festeiros da Alegria, esse conjunto desfila harmoniosamente em nossa passarela e canta do Capitão Furtado. Para ele que reside em São Paulo, senhor Haroldo Soberano, Tarraxim. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Deu vento na roseira e meus cuidados, me cobriu todo de flor. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Deu vento na roseira e meus cuidados, me cobriu todo de flor. Menina, minha menina, ai, não faça assim como eu, e vivo morto de pena, porque varanda, me esqueci do cobertor. baboseira e meus cuidados me cobriu todo de fã. A retreta está formada no coreto do jardim. A mais autêntica coletânea de músicas que o rádio tocava, você está ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta vão estar conosco em nossa passarela nostálgica Silvio Caldas, a cantora Márcia e Nelson Gonçalves.